Panorama Agrícola para 18 de março de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 18 de março, noite de lua crescente. Hoje é sexta-feira e o ditado é: se você desistir, a fé não irá mover montanhas. No programa de hoje, uma entrevista sobre educação ambiental no sul do estado. Simone Barrim fala sobre a manjerona no Alimento e Companhia. E no boletim do Santa Catarina Rural, informações sobre estradas terciárias. Uma dica que pode mudar o seu dia. Puxe uma folha da coroa do abacaxi. Se soltar com facilidade, é sinal que ele está maduro. O abacaxi maduro tem aroma adocicado. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Mais de 50 estandes com trabalhos e produtos nas áreas de sementes crioulas, plantas nativas, agroecologia, agroindústrias familiares, plantas ornamentais e plantas medicinais estão confirmados para a Festa Nacional das Sementes Crioulas, que acontece em Anchieta neste sábado e domingo, dias 19 e 20 de março. Também haverá exposição de orquídeas, feira do peixe, feira de artesanato, praça de alimentação, feira de pequenas agroindústrias, exposição de pequenos animais e a troca de experiências de cooperação e de cuidado com o meio ambiente. A culinária da Festa das Sementes Crioulas é aguçada com pratos derivados do milho e outros produtos naturais. O evento, sábado e domingo em Anchieta, resgata sementes, valores, tradições, culturas e receitas da gastronomia local. O Instituto Nacional da Carne Suína realiza nesta sexta-feira, dia 18, em Concórdia, na sede da Associação Cultural Esportiva e Recreativa da Copérdia, uma reunião sobre o Serviço de Inspeção Estadual. Técnicos da SIDASC, responsável pelas áreas de inspeção e rotulagem, também participam desse encontro hoje em Concórdia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato aqui no Panorama Agrícola hoje é com a extensionista social da EPAGRE em Rio Fortuna, Maria Luísa Araújo Blumer. E o assunto é o trabalho que ela desenvolve em escolas do município, escolas rurais, sobre educação ambiental e também educação alimentar. Como vem sendo desenvolvido esse trabalho aí em Rio Fortuna, Maria Luísa? O trabalho de educação ambiental, ele é um dos projetos que a EPAGRE desenvolve, né, ao longo desses anos todos nos municípios. E aqui no município, todos os anos a gente vem desenvolvendo esse trabalho junto com as famílias, em parceria com o técnico do município, né, o engenheiro agrônomo, mas de uma forma mais intensiva voltado para as escolas. Então nós temos 3 escolas, 2 municipais e 1 estadual, são alunos de... Desde a alfabetização até o ensino fundamental. E esse ano, de uma forma especial, junto com as secretarias de saúde e de educação, nós estamos durante o ano todo desenvolvendo temas que vão desde a questão do comportamento com relação ao ambiente, a alimentação saudável, a conservação do ambiente, né? Questão do lixo. Então, a gente vai desenvolver durante todo o ano, uma vez por mês, um tema. E isso vai proporcionar que a gente possa, junto com os alunos dessas escolas, fazer palestras, realizar oficinas e excursões com o objetivo de a gente tentar mobilizar essas crianças para que, através deles, a gente tenha uma mudança de comportamento nessas crianças. O escritório vem trabalhando também a questão de educação ambiental com as famílias, mas quando a gente trabalha com crianças, o assunto ele parece que fica mais sério porque eles cobram mais da família esse posicionamento. Então, para a gente estar indo em todas as propriedades e cobrando o posicionamento é um pouco mais difícil. E com as crianças é um trabalho que tem tido assim, bastante rendimento, né? E é bem gratificante de fazer. Maria Luísa, quantas crianças, quantos jovens estão sendo beneficiados por esse trabalho de educação ambiental? Olha, nós temos assim, ó, da escola municipal, nós temos crianças na fase de alfabetização e do ensino fundamental, que são crianças de 4 até os 10 anos de idade, são em torno de 430 crianças. E na escola estadual, que já são alunos, né, dessa idade até os 17 anos do ensino fundamental e ensino do segundo grau, dá em torno de 800 alunos, no total. Nosso município é um município pequeno, de 4 mil e poucos habitantes, né? Mas a gente tem conseguido um alcance muito bom com eles. Maria Luísa, do escritório da IPAGRE em Rio Fortuna, você falou em pequenas excursões. Como se dão essas viagens? Assim, ó, esse ano nós vamos fazer em parceria com a prefeitura. Ah, então, a prefeitura cede o ônibus, né? E os professores também vão junto com a gente. E nós levamos os alunos para conhecer alguns lugares que estão ligados à prática de educação ambiental que a gente faz. Ah, quando a gente teve o projeto Microbacias 2, nós levamos os alunos para conhecer a fábrica que produz plástico na região, eles conheceram museus, a gente levou os alunos para conhecer a produção de energia, e agora para o final de março, nós pretendemos levar os alunos da escola municipal, os pequeninhos, para conhecer a Serra do Doze e ver essa questão da diferenciação do relevo, da vegetação, e também a questão da produção de energia eólica lá com os cataventos, né? E conhecer um pomar de maçãs, que aqui embaixo é uma cultura que a gente não tem. Então, fazia essa troca, esse intercâmbio com eles, né, lá em cima, para essas diferenças. E, recentemente, você acompanhou uma excursão também de alunos em idade de alfabetização? Ah, sim. Nós fizemos, agora no comecinho, no final do mês de fevereiro, um trabalho com os alunos de alfabetização e nós voltamos à questão da educação ambiental para as letrinhas do alfabeto. Então, a letra A, que é a primeira, nós focamos na apicultura, no apicultor e em todas assim, as atividades que envolvem esse ramo. Então, nós levamos as crianças para conhecer uma fábrica de colmeias aqui do município. A gente visitou um pequeno pátio com flores apícolas e fizemos uma oficina onde a gente apresentou para eles os trabalhos, né, que a abelha nos deixa, além do mel, o pólen, a própolis, como é que elas vivem. A gente apresentou alguns slides e, em função disso, as crianças depois vão fazer todo o trabalhinho da escola e do aprendizado nesse tema. Maria Luísa Araújo Blumer, extensionista Sim. social da IPAGRE em Rio Fortuna. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista. Ah, muito obrigada a vocês. Um abraço. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Muito presente na culinária, a manjerona é uma erva de aroma forte e sabor delicado, ligeiramente apimentado. Popular, é utilizada tanto fresca quanto seca, deixando os pratos mais sofisticados. Fica ótima em assados, molhos para carnes, pizzas e molhos de tomate. As propriedades medicinais da manjerona garantem um efeito expectorante e digestivo. Sempre acrescente a manjerona no final da receita, pois em cozimento prolongado ela perde quase todo o aroma. Na falta, esta erva pode substituir o orégano. As plantas medicinais e aromáticas podem gerar renda às pequenas propriedades rurais, desde que o produto seja de boa qualidade ou seja cultivado de forma que o princípio ativo seja preservado. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, informações sobre as estradas rurais. Os trechos de estradas que serão adequadas e reabilitadas pelo Santa Catarina Rural são parte integrante da rede viária dos municípios. De pequeno porte, integram sistemas de classificação terciária, mas de grande importância local. São redes viárias que permitem viagens entre os municípios, acessos a pequenas comunidades, vilarejos e povoados, e que conectam áreas rurais à infraestrutura viária da região. São de grande importância socioeconômica e essas estradas rurais precisam facilitar o escoamento da produção. Realizar investimentos para melhorar a condição operacional das estradas rurais terciárias é o objetivo do Santa Catarina Rural. É preciso assegurar condições de tráfego e acesso de forma permanente, independente das variações do clima. 1.300 quilômetros de estradas rurais devem receber melhorias nos 6 anos do programa Santa Catarina Rural. Os critérios de seleção das estradas rurais a serem beneficiadas passam pelo número de famílias produtoras rurais atendidas pela estrada, pela importância do traçado no contexto da malha viária municipal, pelo baixo impacto ambiental de obras na estrada e pelo equilíbrio financeiro das obras. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.